Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, vamos levar até vocês os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres. Vamos falar também da vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos Espíritos Superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão, vem trazer a fé e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. Para você que está escutando a gente, assistindo a gente aqui no YouTube Live, a gente já está ligado aí assistindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento. Só assistir a reprise, entrar no nosso canal aí do YouTube e também de uma página nova, né? Já vou comentar também essa página nova que a gente lançou ontem lá no portal do Vivência Espírita. A gente atualizou o portal do vivenciaespirita.com.br e agora a gente lançou uma página que todo mundo pergunta: ah, qual é o link para assistir? Né? Todo mundo pergunta isso. Agora é um link único, é ao vivo. vivenciaespirita.com.br. Então, todo mundo que tiver dúvida qual o link assistir, eu vou repetir, é ao vivo.vivenciaespirita.com.br. E também, quem está estranhando aí que o Jorge não está aqui agora, né? Ele está em Caraguatatuba, lá ontem teve o encontro da casa da Marcela, e tem alguém ligando aqui no meu celular, deve ser ele. não é, brincadeira. O Jorge está lá assistindo a gente, ouvindo. E ontem a gente estava no encontro da casa da Marcela, que eles fazem lá um encontro com os trabalhadores lá na pousada da irmã do Fábio, Solar Mar. Agora não me lembro exatamente o nome da pousada, mas teve palestra. O Hélio Ribeiro teve lá fazendo palestra também. Foi bem legal. Então ele está lá escutando a gente e eu estou fazendo a vez dele aqui. Então, a gente vai definir uma pergunta para sorteio sobre. Hoje a gente vai falar, a gente está com a professora Inek Maria. E a gente vai falar sobre o guru Satya Sai Baba, né? Satya Sai Baba. Então a gente vai comentar sobre. Então hoje é um programa interreligioso, né? Então isso vai ser legal. Então vamos iniciar. Com a prece, você quer fazer uma prece? Então tá bom, Inek. Inek. Então, bom dia, Inek. Bom dia. Vamos então procurar acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, trazer o nosso sentido em nossos corações, Preste atenção que lá, dentro do seu coração, está o amor maior. O amor que o Criador colocou ali. O amor que faz parte do amor total que vem do Criador. Se ligue então nesse amor. Sinta o palpitar dentro dos seus corações. E nesse momento a gente então vibra, a gente pede que esse amor universal se torne mais ativo no nosso planeta. Sentindo então que do nosso amor saem energias que vão envolvendo todo o nosso planeta numa luz crística, uma luz de amor que envolve todos os seres, as pedras, os vegetais, os animais, os seres humanos e todos os conflitos, e que todos os conflitos possam ser resolvidos. Respire profundamente e sinta esse amor por toda a humanidade e por todos os seres que se desenvolvem aqui no planeta. E assim, voltando novamente à consciência do dia a dia, voltamos para a nossa vida diária. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Programa de Educação em Valores Humanos, que é um programa estabelecido por Saibaba, que nós vamos ver já quem é o Saibaba. E nós estamos aqui com a professora Inek Maria Bin, professora de psicologia, de inglês, de reiki, de tarô, e também mora em Indaiatuba. Isso. Terra boa lá, né? Terra boa. E está aqui conosco então a professora Inek Maria Bin, holandesa e radicada aqui no Brasil desde muito tempo. Desde os meus 3 anos de idade. Dos 3 anos, então é mais brasileira que holandesa. Então, bom dia. Bom dia. Inek Maria Bin. O que que você poderia falar para a gente sobre quem é Satya Sai Baba, mais conhecido como Sai Baba? Isso. Sai Baba é um avatar indiano que deixou a Terra já faz uns 4 anos, 4 para 5 anos, e que trouxe o ensinamento do amor. Ele mesmo diz que ele não veio ensinar outra religião, que cada pessoa deveria ter a sua própria religião, e que ele vinha estabelecer novamente o amor na superfície da Terra. Ele nos ensina que cada vez que o amor começa a se esvanecer no planeta, então ele Deus manda alguém, né? Assim como Jesus, como Buda, e ele veio também novamente trazer a educação para o homem. A educação no amor. E daí ele criou esse programa. Ele nasceu em 1926 e partiu em 2011, no dia da Páscoa. Mas o que são esses valores humanos na visão de Sai Baba? Então, os valores humanos são aqueles princípios morais e espirituais que fundamentam a consciência humana. Eles não são ensinados, mas eles são trazidos de dentro para fora, porque todo ser humano traz esses valores já dentro de si. E aqui ele fala, eu pegando aqui na internet, ele fala em valores absolutos e valores relativos. Sim, o programa criado por ele e por alguns outros psicólogos e pedagogos indianos se baseia em 5 valores principais, que ele chama de valores absolutos, e os outros valores seriam todos decorrentes desses cinco valores absolutos. Esses cinco valores seriam amor, paz, verdade, retidão e a não violência. A não violência. Isso. Interessante que domingo nós falamos justamente sobre a não violência no nosso programa. E hoje nós estamos falando novamente da não violência. Né? A não violência decorre de quando você exerce os outros valores. Porque na realidade o valor amor, ele engloba tudo. Mas se você exerce a verdade, o amor, a retidão, a paz, automaticamente você não vai ser violento. Ah, sim, não tem dúvida. Porque o amor resume praticamente tudo. Exatamente. Exatamente. Porque aqui ele está dizendo que no amor, os valores relativos do amor seria dedicação, amizade, generosidade, devoção, gratidão, caridade, perdão, compaixão, compreensão, simpatia, igualdade, alegria, espírito de sacrifício e renúncia e humanidade. Sim. Esses são os valores relacionados ao amor, né? Cada valor tem os seus valores relacionados. Valores relacionados à verdade, por exemplo, discernimento, espírito de pesquisa, atenção, sinceridade, etc. Então acaba englobando todos os valores. Valores relacionados à retidão, por exemplo. O dever, a ética, a honradez, a perseverança, a responsabilidade e outros mais. Valores relacionados à paz, silêncio interior, calma, contentamento, tranquilidade, tolerância, concentração e assim por diante. Então o programa, ele visa o estabelecimento desses valores dentro do coração das pessoas. Sim, sim. Mas isso daí são coisas que nós já temos lá, né? Uhum. E como é que ele faz para despertar essas coisas boas que nós temos dentro da gente? Exatamente. O programa visa exatamente isso. Isso. Né? Ele visa exatamente isso. Então a gente tem um curso chamado Curso Básico em Valores Humanos, que já foi dado 3 vezes aqui em São José dos Campos. E esse programa, ele visa, então, a despertar esses valores através de várias técnicas que são associadas a esses valores, né? Então, a gente aprende no valor paz, por exemplo, que a gente precisa se harmonizar em todos os dias, em todas as horas. E como é que faz essa harmonização? Essa harmonização tem várias maneiras, pela prece, pela oração, pela meditação, silêncio, né? Também. Pelo silêncio, que é a forma mais, vamos dizer assim, até mais difícil da gente conseguir se harmonizar, é permanecer em silêncio de verdade. Porque a nossa mente, como diz o indiano, é um macaco louco picado por uma abelha. Então essa figura mostra bem como a nossa mente funciona. Macaco, né? Louco. Picado por uma abelha. Isso é uma figura védica, né? Ensinado pelos Vedas indianos. E Satya Sai Baba usa essa figura para explicar como é difícil. Imagine-se tentando dominar um macaco louco picado por uma abelha. Então o domínio da mente é uma das principais técnicas, todas as técnicas visam isso, né? O domínio da mente é aquilo que a gente quer alcançar quando a gente fala, vamos nos sentar em silêncio. Esse silêncio não é apenas o silêncio do corpo, mas é o silêncio da mente. E aí quando você alcança o silêncio da mente, você se liga à parte do seu mental superior, também chamado de eu superior, de eu crístico, de Cristo interno, que vai te trazer a ligação com a verdade universal, a verdade de Deus, né? Então, no fundo, o que o Sai Baba trouxe para a gente são técnicas. Também, são técnicas. São técnicas para que você alcance esse amor pleno. Uma coisa que eu acho muito interessante é a gente, claro que a gente prefere, a gente espíritas, né? A gente não gosta muito de falar de milagres, né? Uhum. Apesar, claro, a gente tem que respeitar, porque a gente está tratando uma questão interreligiosa, né? Claro que os católicos acreditam em milagres e tudo mais. Mas uma coisa que eu fico impressionado assim, com a história do Sai Baba são as questões das materializações. Não dá pra gente deixar de comentar isso, porque foi filmado, você é possível assistir na internet, e ele fazia isso desde criança, né? Uhum. Então ele tinha manifestações físicas, né? Que ele fazia aquele pó, como que chama aquele pó? O pó se chama vibhuti. É uma cinza sagrada que, segundo os ensinamentos, né? E não é só ele que produz o vibhuti, outros avatares indianos também produziam, que representa o refinamento, né, do nosso corpo. Porque quando você queima alguma coisa, essa coisa vira cinza e não tem mais como modificar-se. É o último estado da matéria, né? Então ele produz isso e ele diz que você deve usar para sua iluminação, para sua cura. E o vibhuti é muito interessante, porque ele tem um aroma de flores, e esse aroma de flores pode guardar ele por anos. Esse aroma não se modifica. E eu até estava comentando com você aqui em off, né, que eu vejo muita relação de Sai Baba, Satya Sai Baba, com Chico Xavier. Né? Chico Xavier também fazia materialização de flores, né? Apesar de a missão dele ser a materialização de livros, mas o Sai Baba também materializava flores. Né? E outra coisa que eu acho legal da missão de Sai Baba é a parte da caridade, porque ele dizia que a caridade é a manifestação do Senhor Universal diretamente, né? A manifestação direta do Senhor do Universo. E nós consideramos o Senhor do Universo Jesus. Então, porque próprio Jesus falava que se você fizer para o mais próximo, para aquele mais necessitado, para aquele que está mais precisando dos doentes, estará fazendo direto para mim. É como se ele estivesse lá. E eu vejo isso, essas ações de Sai Baba, criando hospitais, voltando para a parte da educação, tirar as universidades. Eu acho isso incrível, né? O objetivo dele, que é dissipar, né, a ignorância, uhum, e também encontrar o Deus divino dentro de nós mesmos. Uhum. Seria isso? Sim. Essa parte dos milagres, tudo, foi uma maneira de Sai Baba chamar a atenção das pessoas. Ele mesmo dizia, quando ele fazia um milagre, que ele produzia anéis, colares, umas joias verdadeiras, ele dizia, eu dou uma coisa para vocês me darem o que eu quero, que é o amor. E essa fase passou. Passou porque quando ele ficou mais velho, os médicos dele, do próprio hospital de especialidades que ele construiu, diziam para ele que ele estava ficando mais idoso e que ele não poderia mais fazer essas materializações. E os espíritas sabem muito bem por quê. Né? Por causa da quantidade de energia que se precisa para essas coisas, né? O espiritismo estuda isso, né? Então, o que é mais importante dos ensinamentos todos trazidos é exatamente o programa de educação em valores humanos. Porque os valores humanos são coisas que estão se perdendo no mundo atual, nesta fase, nesse final de ciclo que a gente vive. Então, ele traz de volta coisas que, na realidade, todas as religiões ensinam. Sim. Sabe? Então, essa parte ecumênica de Sai Baba sempre me atraiu muito. E por isso que eu acabei indo para esse programa e trabalhando com esse programa. Voltando à sua pergunta, ele também dizia que todas as religiões são boas e que a gente deve ser um bom cristão, um bom espírita, um bom judeu e ter esse amor, e seguir os ensinamentos dele seria somente aumentar o amor, avivar o amor no seu coração. Então ele não cria uma igreja, ele não cria nada, ele cria uma filosofia que, sim, pode ser usada em qualquer religião. Então, voltando então ao programa de educação em valores humanos, nós temos essas técnicas. Eu falei sobre a técnica da harmonização, que é a mais importante para você adquirir o quê? Paz. Que é uma coisa que falta no ser humano moderno, né? Depois ele fala em outras técnicas, como a citação, a contação de histórias, o canto grupal e as atividades grupais que a gente faz com as crianças para eles aprenderem exatamente a tolerância, a perseverança e todos os valores. Então, nós temos, quando nós ministramos o programa, temos principalmente os professores como alvo. Porque os professores vão colocar essas estratégias, essa técnica no programa deles, no ensino deles, e não importa qual linha pedagógica que se siga, pode ser Montessori, pode ser Waldorf, pode ser escola tradicional, qualquer Piaget, qualquer tipo de metodologia pedagógica, o programa Satya Sai Baba, esse programa se adapta, porque ele não tem restrições, ele tem uma flexibilidade imensa. É isso que eu ia perguntar também. Esse programa é compatível com as pedagogias adotadas nas escolas? Quer dizer, é, né? É. É compatível. Totalmente. Mas e o que, que ela difere das tradicionais? Ela difere principalmente porque a estratégia maior é que o professor trabalhe os valores nele mesmo para ele ser exemplo. Para ele ser o exemplo para as crianças. Porque se o professor... Porque a gente sabe muito bem que não cola você querer ensinar uma coisa para uma criança que você não vive. Crianças têm um radarzinho bem... Quando você não acredita, você ensina uma coisa da boca para fora, o radarzinho infantil não acredita, não. Mas você sabe, Enek, que nós aprendemos isso quando fomos trabalhar aqui numa vila que antigamente chamava-se... Hoje é Vila Santa Cruz, mas é a linha velha. Sim. E nós fomos lá para conversar com aquele pessoal lá da favela, né? Uhum. Que a gente não gosta muito desse termo, mas a gente pensava que fosse lá para ensinar. Sim. O que nós fomos aprender aprendemos demais com eles, viu? Então, esse é um outro ensinamento de Satya Sai Baba. Ele diz assim: quando você serve ao teu próximo, na realidade, aquele seu próximo que você considera necessitado, ele está servindo a você. Porque ele está te proporcionando uma oportunidade de crescimento espiritual. Ah, sim. É porque é aquela... E o legal disso que é, como você disse, sem proselitismo, ou seja, sem querer que as pessoas se tornem hinduístas, né? Seguindo como uma crença, uma religião. Sim. Ele criou isso como uma filosofia. E esse programa, ele também segue, por exemplo, as universidades que ele criou na Índia. Sim. Ele segue, por exemplo, as mesmas bases. É assim? Sim, ele criou... Uma franquia ou não? não é uma franquia. Ele coloca, assim, dentro ele tem escolas de todos os níveis que ele criou, né? Então, em todas essas escolas são seguidos esses princípios maiores, que são os 5 valores, em todos os ensinamentos. Então, esse programa, ele é aplicado, ele permeia o programa educacional de todas essas escolas. No Brasil, nós temos 3 escolas Satya Sai Baba, né? A principal, localizada em Ribeirão Preto, que é a escola Satya Sai maior do Brasil, é em Ribeirão Preto. Nós temos outra escola no Ceará e temos outra escola no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a primeira. E aqui em São José, a gente sabe que o Éder... que a gente conhece desde garotinho, ele é devoto. Devoto. Devoto do Satya Sai Baba. Aí já é você chama de devoto aquele que segue a parte religiosa de Satya Sai Baba, né? Porque na Índia ele é considerado um avatar. Então, ele tem pessoas que o seguem e no mundo todo. Explica para nós, para os nossos ouvintes, o que significa avatar. Então, avatar é uma pessoa, é um termo que foi bem confundido por causa do cinema, né? Na realidade, avatar é um ser superior enviado por Deus para corrigir os homens. Então, nós temos vários avatares, né? Jesus seria um deles? Jesus é um avatar, Buda é um avatar, Krishna é um avatar. Então, como eles dizem na Índia, são encarnações divinas. No meu entendimento, aqui, porque cada um tem o seu entendimento, Sim. No meu entendimento, vamos dizer assim, nessas pessoas tem uma dose maior de Deus. Eu diria assim, é uma manifestação mais pura. O Chico Xavier poderia ser... Poderia ser considerado um avatar, exatamente. É porque avatar dá a impressão que seja aquela pessoa que vem para mudar, que vem... Exatamente. Para mudar. E forçando. Ou seja, um ponto, um guia lá na frente que a gente possa seguir o exemplo, né? Como, então a gente considera como exemplos que representam, sim, a espiritualidade maior, a divindade, né? É, e no caso do Sai Baba, ele era uma... Ele, consideravam, né, uma reencarnação de um santo indiano, é isso? Não, na realidade é reencarnação de Vishnu, e Vishnu é Deus para os indianos. Vishnu é o que mantém, né? É Deus mantendo o universo, né? Agora me diga uma coisa, Henrique. Eu falei assim, falei só no sentido assim, existiu uma encarnação de um Sai Baba antes na Índia, né? Sim. E ele retorna como Satya, por exemplo. Isso. Nesse caso. Houve um santo indiano, bastante cultuado na Índia também, chamado de Baba de Shirdi, porque Shirdi era a aldeia onde ele encarnou. E ele também tinha essa característica ecumênica, porque na realidade ele nasceu numa parte muçulmana da Índia, que hoje a Índia se separou, né? O Paquistão é muçulmano e a Índia é hinduísta. Então ele nasceu como muçulmano, mas ele pregava nos templos hinduístas e ele trazia, então, as duas religiões juntas, que na época eram grandes inimigas na Índia. Então, ele já tinha essa conotação de ecumenismo, de juntar a filosofia, trazendo assim, a pureza, sem que os homens fizessem as separações, né? Mas os Beatles fez cursos com ele na Índia? Não, o guru dos Beatles foi outro. É? Foi o Maharishi Mahesh Yogi. É. Eu sei porque ele é do meu tempo, né? Os Beatles são do meu tempo. E é interessante, né, esses avatares, né? Porque a missão deles é muito maior que uma religião. A missão deles é levar essa filosofia, levar a caridade, fazer o bem para o próximo, independente de religião. Então, como falou do yoga, né? Porque a gente tem os mestres de yoga, ou como Paramahansa Yoga, Paramahansa Yogananda, que foi um yogi que saiu da Índia, foi para os Estados Unidos e ele desmistificou a yoga e conseguiu tirar ela de uma religião. E hoje, muita gente que é protestante, como nos Estados Unidos, ou é católico, evangélico, praticam a yoga sem saber que é uma prática hindu, né? Ou seja, independente de uma religião. E eu vejo esses mestres, como o Sai Baba, fazendo isso, né? Desmistificando e não exigindo que siga como uma religião. É, exatamente. Mas a gente fazer o bem e fazer as coisas boas não precisa nem ter religião, né? Claro que não. Claro que não. Então, no Brasil ocorreu esse fenômeno, né? O professor Hermógenes trouxe o yoga para o Brasil e trouxe também os ensinamentos de Satya Sai Baba, porque ele foi para a Índia conhecer Sai Baba e a esposa dele teve uma cura com Sai Baba. E aí ele se tornou, vamos dizer assim, fã do Sai Baba. E em 1988, ele levou Divaldo Pereira Franco para visitar Sai Baba na Índia. E Divaldo tem vários vídeos lá no YouTube falando dessa visita. E é muito interessante que o entendimento de Satya Sai Baba e seus ensinamentos por Divaldo foi perfeito. Então, o que Divaldo diz do Satya Sai Baba é exatamente a ética que ele veio trazer, o amor que ele veio trazer. Ou ele entendeu direitinho o objetivo do Satya Sai Baba. Rodrigo, tem gente já participando? Tem sim. Quem entrou aqui foi o Paulo Quintanilha, mandando bom dia, amigos, e ótimo programa de domingo. Deixa eu inverter aqui a câmera também. A gente tem aqui o Aécio César mandando bom dia, pessoal do Vivência, entrevistada, pergunta. Ela deixou uma pergunta aqui, que é: esse avatar Sai Baba seria para os indianos como é para nós, Chico Xavier? Então depois a gente comenta. É, depois. Deixa eu só terminar aqui, porque a gente precisa entrar nos intervalos. E aí, Aécio, Aécio não fica bravo com a gente sempre faz isso com ele, né, tadinho. Mandando um abraço, Aécio é colunista nosso do Vivência Espírita. Tem uma coluna muito interessante, chama Luz Infinita, que ele publica um artigo toda quinta-feira sobre as obras de Chico Xavier. É muito bom. Entre lá, vivenciaespirita.com.br, clique em Luz Infinita para acompanhar a coluna do nosso irmão Aécio. A Ieda Bastos manda bom dia a todos os vivencianos. Rogério Copo, bom dia, vivencianos. José Mendes, meus irmãos, paz, amor, bom domingo. Jorge Mendes, aqui do Rio Jardim Botânico. A Ieda, vou guardar esses ensinamentos do Saibaba para mim. Olha que legal. Uhum. A Evelyn Basso, bom dia, amigos vivencianos. Luz e paz. Como é bom conhecermos melhor culturas diferentes à nossa. Legal, pessoal. Obrigado por participar. Quem entrou aqui também no WhatsApp do Vivência foi o Ari Rangel. Bom dia, Rodrigo. Amigos vivencianos do planeta. João Ramalho também mandando bom dia. A minha mãe entrou aqui também, mandando bom dia aos vivencianos. Jorge Reis está lá na escuta. A Rosilma. E o Antônio Bessa também está aqui ajudando na técnica aqui, a gente aqui. E o... antes da gente falar, a gente tem um sorteio para fazer das meninas das três. Inácio, eu vou soltar um áudio aqui das meninas das três, que a gente vai sortear hoje lá um curso, né, de coaching para mulheres. Específico para mulheres. Elas não vão estar aqui. Ela mandou o recado aqui para a gente colocar no ar. E a gente vai sortear no final do programa um curso. Então vocês mulheres, que nossas queridas ouvintes vivencianas, entrem, ligue para nós aqui no telefone 12-3941-9750, é isso, Inácio? Então, 12-3941-9750, ligue dizendo que quero participar. Então, vou soltar a vinheta aqui. Escutem aí. Olá, pessoal da Rádio Vivência Espírita. Eu sou a Valesca de Biasi, mais conhecida como Val, uma das meninas da 3. E hoje eu tô aqui para dar um recado super especial para você, ouvinte da rádio. No próximo final de semana será o nosso treinamento de inteligência emocional e coaching para mulheres, o Evolua. Ele acontecerá nos dias 22 e 23 de junho no Hotel Montreal, em São José dos Campos. E hoje a gente vai estar sorteando uma vaga para um ouvinte. Isso mesmo, isso já é uma tradição nossa com a equipe da rádio e a gente ama contribuir. Nesse treinamento você vai aprender como treinar a sua mente para viver a prosperidade e a abundância e com isso realizar os sonhos que você tem, seja conquistar um emprego melhor, ter um salário maior ou poder empreender, criar um relacionamento verdadeiro, fazer as pazes com a sua história, com a sua família e com ferramentas e técnicas de coaching, PNL, física quântica, psicologia positiva, você aprenderá a usar as emoções de forma positiva na sua vida. Então, você, mulher decidida que quer desenvolver uma mente próspera e evoluir na sua jornada, faça sua inscrição durante o programa pelo Facebook, YouTube ou pelo telefone da rádio. Corra e seja bem-vinda ao Mundo 3. Então é isso, né? Então, vocês que querem participar desse sorteio, ligue para nós no 12-3941-9750, 3941-9750, 12-DDD12. Ligue para nós e diga que quer participar desse treinamento. Né? Então, no final do programa, a gente vai sortear para quem disser que quer participar do treinamento. E se quem quiser aqui, quem estiver no YouTube, não quiser ligar e mandar pelo YouTube, coloque aí o seu telefone para a gente entrar em contato também. Ou entre, manda uma mensagem para a gente no particular, aqui no WhatsApp, dizendo que quer participar e deixa o seu contato, não é só ligar, falar nome, tem que deixar o telefone também, tá bom? Está faltando a pergunta, depois do intervalo nós... Depois a gente retorna também. Tá. Vamos então agora, falando, a gente comentou sobre reencarnação, que no caso eles consideram como a encarnação divina, a gente vai colocar a música do nosso querido amigo Ed Moreno, chamada Reencarnação. Aqui, essa pergunta não me canso em repetir. Até parece uma alucinação. é sempre uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo fazer pra saber do meu verdadeiro ser? Vejo em outro viver, a busca profunda querendo me entender. Me vejo pai, amigo, mãe ou irmão, meio perdido nesta reencarnação. Quero entender é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com a professora Ineki Maria Bin, holandesa, que foi criada no Brasil, veio com 3 anos para o Brasil, é professora de psicologia, de inglês, de reiki e tarô. Aplica o curso Programa de Educação em Valores Humanos. Então, ele está aqui conosco, veio da cidade de Indaiatuba para participar conosco desse nosso programa. Eu gostaria que você falasse, como é que... Eu vejo falar em tarô, nunca tive curiosidade de ver. O que significa esse aprendizado com Então, o tarô é um método de você entrar em contato com o eu superior das pessoas e dizer para elas o que elas não querem ouvir. o que está sendo trazido para elas e elas não querem ver. Eu acho que o tarô se resume nisso. Não é um programa adivinhatório. Eu sempre digo para os meus alunos que é um programa divinatório, que te liga à tua parte divina. Sim, mas é com aquelas cartas? Sim, com as cartas e tarô. A gente usa as cartas como um veículo. Apenas como um veículo, para estar conversando sobre a evolução da pessoa. E como é que você tem as intuições vão chegando para então, você falar para a pessoa? A gente desenvolve a intuição, né? A gente consegue desenvolver. Vocês espíritas fazem muito bem isso, né? Você tem um programa aí de aprendizado de como usar a mediunidade. Sim. Então, a intuição... É isso, é você usar aquilo que está sendo colocado para a pessoa através das cartas. As cartas são apenas um veículo, vamos dizer assim. Ah, sim, mas as cartas não têm nenhum segredo. Não é a carta que diz a coisa, né? A carta tem uma simbologia universal, né? Como diz o psicólogo suíço Jung, existem arquétipos que são símbolos universais que acompanham a humanidade. E esses símbolos estão nas cartas do tarô. Então é possível você estar dando conselhos para as pessoas através das cartas do tarô. Então não é aquilo que o pessoal fala, que é magia. Entendendo-se magia como a interação entre a nossa parte astral, a nossa parte espiritual e a nossa parte humana aqui de encarnados, a gente pode chamar isso de magia. Então tá joia. E o reiki nós já conhecemos aí através de pessoas que vêm aqui com a gente, que pratica o reiki, né? Uhum. E o reiki dá resultado também? Muito, muito. O reiki é um método muito bom, muito eficiente de canalizar a energia curadora do planeta Terra e que a gente canaliza através do reiki e dá muito certo. Dá muita tranquilidade, dá alívio de dores e tudo mais. Mas que não tem nada a ver com religião também, né? Não tem nada a ver com a religião. É exatamente como o programa de aprendizado de Satya Sai Baba, né? Também não tem nada a ver com religião, na realidade. Embora sejam programas espiritualistas, né? Que tem a ver com a nossa parte espiritual. O ser humano, ele traz dentro de si uma necessidade da transcendência. Essa necessidade da transcendência é atendida pelas religiões, que na realidade deveriam estar fazendo isso. Mas infelizmente a gente sabe que historicamente as religiões foram usadas politicamente, não é? E financeiramente, né? Exatamente. Exatamente. Não, mas agora me diga uma coisa, esse curso é pago? Não. Todas as atividades, tanto do Centro SAI, como do Programa de Aprendizado em Valores Humanos, tudo isso é gratuito, totalmente gratuito. São oferecidos gratuitamente. Então, nós vamos ter um próximo curso básico em Valores Humanos aqui em São José, em breve, em agosto, e... Nós convidamos todas as pessoas interessadas em abrir os seus corações e trazer de dentro deles os valores humanos. Agora, esse é o método do programa, você está dizendo que tem três métodos, né? Sim. Que é o método direto, método indireto ou integrado e o método... co-curricular. Sim. E o que, que significa isso? Significa que a aplicação de tudo que você aprende no programa de valores humanos, você pode aplicar em aulas, dando aulas de valores na sua escola, por exemplo, ou para os seus funcionários. Então, existe um método que você aprende no curso básico para fazer isso. Isso seriam uma hora semanal, por exemplo, dedicada apenas a isso. O método indireto é quando você coloca os valores em tudo que você faz, em tudo que você ensina, né? Então, você permeia as suas aulas, as suas atividades pelos valores. E o método curricular, que se aplica mais a escolas, é quando a escola faz atividades fora do currículo. Ah, então, nós poderíamos usar, então, todos esses métodos e a gente vê que parece, é muito parecido com a doutrina espírita. Sim, tem muita. Nós temos, por exemplo, lá em São Paulo, umas moças todas que dão aula de evangelização espírita e foram lá aprender o método para trazer, tá trazendo esse método para o programa de evangelização espírita. Porque não é um problema, não é um programa religioso, não é um programa que fica, vamos dizer, chamando as pessoas para seguir o Sai Baba, não tem nada, quer dizer, é simplesmente para melhorar a cultura. Exatamente. Dos professores, né? Para melhorar, para as pessoas abrirem o coração. Sim. E hoje em dia, essa história do coração já foi provada. Existe um instituto na Califórnia chamado HeartMath, que traz exatamente o estudo sobre a energia do coração. Então, já foi comprovado cientificamente que a emanação do coração, a emanação energética do coração, magnética do coração, é pelo menos 5 mil vezes maior do que a emanação do cérebro humano. Então, na realidade, é hora da humanidade trazer, abrir o seu coração e começar a pensar pelo coração, não tanto apenas usando a razão. Porque o que acontece? Nós temos uma ciência fria, uma ciência distante do ser humano, que se esta ciência começasse a se importar mais, a trazer também o amor, ela seria completamente diferente. É, inclusive a medicina, ela é muito fria também. Sim, né? Sim. E se esses médicos olhassem muito mais o seu paciente pelo lado espiritual, não seria resolvido muitas doenças com muito mais facilidade? Exatamente. Então, isso é a tarefa do mundo novo, né? Essa é a tarefa do planeta na sua nova fase. Então, e o que nós poderíamos agora seguir em frente ao nosso programa? E a gente vê, então, com o emocional, o intelectual, o físico. Esses são os níveis de consciência, também chamados pelos esotéricos de corpos espirituais, e que são estudados na doutrina espírita também. Sim. Então, quando a gente usa o método, a gente atinge o corpo emocional, a parte intelectual, a parte física, a parte psíquica, que é a parte espiritual das crianças. Então, cada técnica mexe com um nível de consciência, sabe? Então, você atinge esses níveis, você trabalha numa aula de valores humanos, você trabalha todos esses níveis de consciência, que é muito importante, porque você não está mexendo apenas com o físico. Mas agora, Enik, isso não tem nenhum dogma, né? Vamos dizer, a pessoa tem que seguir um dogma, uma norma, não tem. Ele te ensina técnicas que podem ser aplicadas com a sua filosofia pessoal. Ah, sim. Interessante, né? É interessante. A doutrina espírita também ensina tudo isso também para a gente, né? O que está faltando para os espíritas é estudar e praticar, né? Praticar é que é o principal. A Satya Sai Baba diz que as mãos que servem são mais importantes do que as mãos que oram. Muito legal, né? E eu queria também aproveitar, né? Eu achei muito interessante, a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu estava agora aqui arrumando o som, porque o som estava ruim. Parece que agora quem estiver ouvindo aí pela rádio vai estar melhor. A gente falando sobre esse curso, e eu achei incrível também, porque tudo que o Sai Baba fazia era de graça, né? E esse curso, eu queria enfatizar que é um programa que também é de graça, né? Ele tem um curso que está sendo finalizado agora, né? Sim, é um desafio. E eu queria que você comentasse pra gente um pouco da experiência desse curso que está sendo finalizado, o que vocês aprenderam, o que as pessoas aprenderam com esse curso, qual é a experiência que foi, se foi uma experiência positiva desse que está finalizando, e eu tenho certeza que se pode passar para o próximo, né? Então, nós temos o programa Satya Sai de Educação em Valores Humanos. Ele se inicia com um curso básico, que são 48 horas de aula, divididos em 12 horas, 12 sábados, porque geralmente o curso é dado dos fins de semana, porque quando as pessoas têm tempo, ele é um curso que, quando você o faz, você já está trabalhando os valores dentro de si. Depois desse curso, nós temos o curso de especialização em valores humanos, onde você, durante um ano, estuda não só o programa Satya Sai de educação mais profundamente, mas também compara esse programa com outros, com métodos educativos, aprendendo as semelhanças, as diferenças entre os métodos, entre as pedagogias que a gente tem. Né? E outros ensinamentos mais, como a nossa aula de ontem, que foi de dificuldades de aprendizagem. Então, esse programa traz professores de faculdade, de universidade, trazendo para nós esclarecimentos de como ensinar professores, como ensinar crianças, como ensinar os diversos tipos de pessoas que lidam com o social, educadores diversos, não só professores, e quaisquer profissionais, como colocar esse programa em sua vida, esses valores em sua vida. O programa de especialização está terminando agora em setembro. Nesse mês de julho, nós temos 18 alunos, né? Ele está sendo dado aqui em São José. Esses 18 alunos, nós vamos fazer uma visita ao Instituto Satya Sai de Educação em Valores Humanos, lá em Ribeirão Preto, onde nós vamos ter um aprofundamento em vários detalhes ainda do programa, e ele termina em setembro. Em agosto já estará começando o curso básico em valores humanos. Então, é esse curso que eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo e que estão gostando da ideia de ampliar esses valores em sua vida. É porque o nosso programa é um programa interreligioso. Exatamente. Porque nós não podemos dizer que ele seja aquele programa ecumênico, né? Porque o ecumenismo só existe entre católicos e os evangélicos mais tradicionais, né? Então, o nosso é interreligioso. Aqui nós damos oportunidade para várias, já vieram aqui várias pessoas de outras religiões, mas o nosso caminho básico é justamente a doutrina espírita, que a gente vê que ela se enquadra em tudo aquilo que o pessoal vieram, as pessoas que vieram aqui falar com a gente vê que o espiritismo tá caminhando junto, né? Esse é um objetivo de caminhar junto? Eu acho que sim, né? O objetivo de caminhar junto é exatamente aumentar a tolerância, a compaixão, o espírito de serviço entre as pessoas, para que essa transformação que tanto é necessária no planeta se faça. Porque nós sempre passamos orientações para as pessoas, se eles quiserem ser felizes, que eles sejam uma pessoa coletiva, que trabalhe mais para a coletividade do que para ela mesma. Uhum. Isso também vocês falam a esse respeito? Sim, porque Satya Sai Baba também nos diz que o objetivo maior é o serviço. Serviço. O serviço, que se chama seva em sânscrito. Então, praticar o serviço é um ensinamento maior. Tanto que todo o programa, todo o Instituto de Educação trabalha com voluntários. Somos todos voluntários. Ah, ninguém ganha. Sim, existe um Instituto de Educação na Índia, existe um Instituto de Educação no Brasil, e eu trabalho para esse instituto. Mas é todo o trabalho do instituto, com seus especialistas, com seus psicólogos, com seus pedagogos, é todo o trabalho é voluntário. Aproveitar também para divulgar aqui o site do instituto, né? Uhum. Eu coloquei aqui no YouTube para quem quiser conhecer, é o instituto satyasai.org.br. Instituto Satya Sai, de educação do Brasil. Então, é Instituto Satya Sai de Educação do Brasil. Então, o link é institutosatyasai.org.br. Então, eu vou colocar aqui também no WhatsApp. Então, quem quiser entrar para conhecer melhor. Ainda não está divulgado, né, o programa, o próximo programa ainda no site, mas eles vão atualizar e colocar lá esse próximo programa que está se abrindo. E quando que ele começa mesmo, se puder repetir? Ele começa em agosto e nós temos um telefone onde os interessados no curso básico poderiam deixar os seus recados. É um WhatsApp da professora Mônica Senda, que é responsável pelo núcleo do Instituto de Educação do Brasil em São José dos Campos. Então, se você está interessado no curso básico, basta deixar o seu recado no WhatsApp da Mônica, que a gente retorna depois. Posso falar o número? Tá, então, se você quiser anotar o número aí do WhatsApp da Mônica, é 12, DDD12, né? 9-9167-7321. Então é DDD9-9167-7321. Né? Então, Rui, você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria perguntar para você a pergunta. Tá. A gente definiu a pergunta, mas se você quiser comentar, ligar aqui para nós, comentar sobre essa Saibaba, comentar sobre a caridade, o que nos une entre várias religiões, isso que eu acho que é interessante. O que nos une entre as religiões e qual o papel da caridade que isso pode fazer para a gente? Comenta aqui para a gente. Então, já tem gente entrando aqui comentando, por exemplo, o José de Espírito Santo, quem entrou aqui foi, Rosilma Vieira, quer dizer que Jesus não é o Filho de Deus, como a gente sempre aprendeu nas religiões e não levantar. Bom, isso é um pouco de... vamos entrar no mérito, né? O José do Espírito Santo manda bom dia a todos os amigos, o Vivência, palestra interessantíssima. Estou em Santos e já indiquei o programa para vários amigos. Aqui, a da minha mãe já tinha comentado. A Irene Godoy manda bom dia, muito esclarecedor. O Valdeci, porque eu tinha falado no programa passado, a Valdeci, depois ele mandou uma mensagem para mim. Então, Valdeci, já vou pedindo já perdão aqui ao vivo, é o Valdeci Braulio, né? Manda bom dia. Nós, espíritas, devemos conhecer Saibaba através das palestras do Divaldo Franco. Divaldo sempre considerou o Saibaba um espírito excelso. Pode digitar aí no YouTube que vocês acham esses vídeos ele comentando. O vídeo chama Divaldo fala sobre o Saibaba, a experiência dele. É muito interessante de assistir, é interessante sim. A Eli, né, da Silva, entrou aqui, manda bom dia, amigos vivencianos, nosso ouvinte assídua também. Eu já assisti esse encontro que a gente comentou do vídeo, está disponível no YouTube. Aconselho a todos a assistirem. A Dolly Cassal, que estava ontem com a gente lá no encontro da Casa da Marcela, manda bom dia aqui também. A Irene do Espírito Santo, já vou aproveitar mandando um abraço lá para o Gustavo, lá em Santos, também que deve estar ouvindo a gente. Amigos queridos e vivencianos, um excelente dia, como sempre um programa esclarecedor. Claudinha Ribeiro, Patrícia, manda bom dia aos amigos vivencianos. A Maria, uma semana de muita luz a todos. A Maria Cristina, manda bom dia, lindo domingo a todos, muita paz. Alessandra Martins, ótimo dia a todos e um domingo de muita luz e paz. Já teria a data do curso em agosto? Ainda não tem a data, né? Ela perguntou. Ainda não tem. Assim que for definida, vai ser divulgada naquele site também que a gente divulgou. Mas pode ligar para a Mônica também naquele telefone que eu vou repetir. 12-9-9167-7321. Então, deixar o recado aí no WhatsApp, que aí ela responde quando ela puder. O José do Espírito Santo aqui, lá de Santos, né, manda: Rodrigo, tem uma história verídica passada por um amigo na Índia, só que passa das 200 letras, como fazer para enviá-la? Envia para mim no WhatsApp, e aí depois a gente compartilha aqui também. A Beatriz, a Bia, que fez uma palestra ontem lá em Caraguá também, foi muito boa, sobre a parte da felicidade positiva, a vida com propósito. Ela fala sobre, manda bom dia, amigos vivencianos. Rodrigo, estamos aqui tomando café conectado ao programa. Legal, né? Todo mundo ouvindo lá, na casa da Marcela. E vamos também para os comerciais? Vamos para os nossos comerciais? Agora só está faltando você dizer que nós temos o sorteio, né? Sim, a gente vai sortear dois CDs, né, do Momento Espírita. E também o curso, né, das três. Lembrando que o curso das três é só ligar para a gente. Então, quem tiver interessado em participar do curso, ligue para nós, que a gente vai sortear no final do programa. Eu vi as fotos do curso que eles fizeram. Estava lotado o hotel onde elas fizeram o curso, né? Olha que legal. Eu não consigo gravar o nome daquele hotel ali na Dutra, né? Novo Hotel, talvez? Não. É outro do lado. Lá já trocou de nome umas 3-4 vezes, né? Mas está muito lotado, com muita gente, e o pessoal que foi gostou do curso, né? Que as legal. Pessoas que foram. Opa, voltou aqui a câmera. Não, legal. E, então ligue para cá, ligue no telefone 12-3941-9750 para poder participar. Então, sim, deixando o seu nome e o seu contato, né? Lembrando que é só para mulheres. Né? O curso só pra mulher? É só para mulheres. Né? É o empoderamento feminino. Os homens estão excluídos desse curso agora. Daqui a pouco as mulheres vão mandar esse nosso mundo. Estão perdidos, viu, Fábio? Então, então ligue para nós. Ligue para nós no 12-3941-9750 para participar do sorteio. Né? Desculpa, o sorteio do CD vai ser somente um. Tá? Então é um CD e um curso que a gente vai sortear. Para quem ligar para nós aqui, participar, compartilhar e ligar para nós aqui. Espera aí que a Graça, nossa diretora, tá falando alguma coisa aqui. Ah, e o livro também. Então a gente vai sortear então um livro também que a nossa diretora aqui mas o livro, liberou. O livro é espírita. O livro é espírita. É um livro espírita lá na livraria. Então serão três sorteios. Um livro, um CD e um curso. Tá? Agora as pessoas que para concorrerem ao curso devem ligar para cá e dizendo que quer fazer o curso. Sim, né? Senão que tem interesse em fazer o curso. Sortear para pessoas que a gente não querem. Vamos passar de novo a vinheta, só para o pessoal ter a informação de novo do curso. Então vamos soltar aqui, ó, Inácio. Só um minutinho aqui, achei. Olá, pessoal da Rádio Vivência Espírita. Eu sou a Valesca de Biasi, mais conhecida como Val, uma das meninas da 3. E hoje eu tô aqui para dar um recado super especial para você, ouvinte da rádio. No próximo final de semana será o nosso treinamento de inteligência emocional e coaching para mulheres, o Evolua. Ele acontecerá nos dias 22 e 23 de junho no Hotel Monreal, em São José dos Campos. E hoje a gente vai estar sorteando uma vaga para uma ouvinte. Isso mesmo, isso já é uma tradição nossa com a equipe da rádio e a gente ama contribuir. Nesse treinamento você vai aprender como treinar a sua mente para viver a prosperidade e abundância e com isso realizar os sonhos que você tem, seja conquistar um emprego melhor, ter um salário maior ou poder empreender, criar um relacionamento verdadeiro, fazer as pazes com a sua história, com a sua família e com ferramentas e técnicas de coaching, PNL, física quântica, psicologia positiva, você aprenderá a usar as emoções de forma positiva na sua vida. Então, você, mulher decidida que quer desenvolver uma mente próspera e evoluir na sua jornada, faça sua inscrição durante o programa pelo Facebook, YouTube ou pelo telefone da rádio. Corra e seja bem-vinda ao Mundo 3. Então, voltando aqui, então, o curso é na semana que vem, né? Então, vocês repararam que já é no final de semana que vem no Hotel Monreale, né? São 3 dias, se não me engano, de curso. Então, quem quer participar, já deixa aí pra gente, ligue pra nós. O telefone 12-3941-9750. Então vamos para os nossos comerciais, então, Rui. Não, eu só queria também convidar as pessoas para que no dia 30 eles possam participar lá do bingo e do chá lá na APVE, que é em prol da farmácia comunitária Bezerra de Menezes, não, ou então do Petit. Dia 30, a partir das 12h30, lá na PVE, que é lá no finalzinho da Avenida Tívoli. Legal. Então a gente vai agora com a música do grupo AMI, chamada Chama Divina. Faço verso. aos mansos e pacíficos, ela entrará. Estamos aqui agora com o momento Diga Vale e vamos colocar agora no momento Espírita do CD número 2, A Educação, e pedir aqui para Ineke pedir aqui para Ineke comentar para gente. A Educação. Um dia desses lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. A refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como a reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente, ele se posicionou em contrário: é claro que eu não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não os admira, por que você os imita? Ele ficou um tanto confuso, pensou um pouco e respondeu: é, de fato, deveríamos imitar somente o que achamos bonito. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, menos ainda da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra. Ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação, nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Esse é o momento Gigavale. Enequi, você poderia fazer algum comentário sobre a educação? Pois é. Ouvindo essa mensagem, nós vamos nos lembrar de uma história que eu conto no curso básico em Valores Humanos. Era uma vez um senhor que ainda lia jornais, que hoje é um costume que está acabando, não é? Ele lia jornais, então toda manhã ele ia comprar o seu jornal. Um fim de semana, ele estava com um amigo e convidou o seu amigo para que fossem juntos comprar o jornal. Chegando na banca, ele cumprimentou o jornaleiro educadamente com um bom dia e pediu o seu jornal. O jornaleiro, sem nem olhar para sua cara, jogou o jornal para ele e, com mau humor, cobrou-lhe o valor do jornal. O amigo ficou muito espantado, porque, ao se despedir, educadamente, aquele senhor disse: "Tenha um bom dia, meu amigo, e até amanhã." O amigo do nosso senhor, do nosso herói, da nossa história, disse: "Como assim? Você vem comprar jornais todos os dias?" Ele disse: "Venho. E todos os dias o jornaleiro te trata mal dessa forma?" "Sim, todos os dias ele me trata mal." "E por que é que você, então, responde com toda a sua educação?" Ele disse: "Porque eu não quero que ele determine como vai ser o meu dia." Então, essa é uma história que ilustra a educação como a gente entende, a educação que a gente traz de pai e mãe, que a gente traz de casa, né? E também houve um comentário sobre caráter. E realmente há uma coincidência aí, né, na nossa história, há uma sincronicidade que se manifestou agora. Porque quando você pergunta para Satya Sai qual é o objetivo de todo esse programa, ele diz que o objetivo é a formação do caráter. E se você perguntar o que é o caráter, ele diz: é a unidade entre pensamento, palavra e ação. Que é justamente o que é colocando em prática o amor, adquirir essa unidade é o nosso aperfeiçoamento. É um programa de vida. Adquirir a unidade entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Quer dizer, pensar sem ação não adianta nada, né? E falar também sem pensar também é um problema, né? tem que juntar os três e colocar em prática, né? Vamos encerrando, então, o nosso momento de gavalho. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a professora Ineke Maria uhum. Bim. É holandesa, mas foi criada no Brasil, veio aqui com 3 aninhos. É professora de psicologia, de inglês, de reiki e tarô. Ela também participa do curso de Programa de Educação e Valores Humanos. E ela está aqui conosco hoje, veio de Indaiatuba, cidade bonita. Lá tem a fábrica de carro lá também, né? Tem. Lá é a Toyota? A Toyota. Toyota, os carros Toyota são fabricados em Indaiatuba, perto de região de Campinas, né? Exatamente. Então, o que, que nós poderíamos falar agora sobre a paz, sobre verdade? O que, que você poderia falar sobre todos esses valores? Eu gostaria de falar sobre a coerência do programa. O programa associa aos 5 valores principais, que são, repetindo, paz, verdade, retidão ou ação correta, amor e não violência, as técnicas e os níveis de consciência. Quando nós ensinamos que a harmonização e vamos encontrar através da harmonização a paz interior. E estamos atuando num nível mental e emocional das criaturas, onde através dessa técnica nós melhoramos os pensamentos e os sentimentos. A verdade, ela é associada à citação e aos provérbios, que vai agir no intelectual, vai nos ensinar, por exemplo, a criança a fazer uma síntese daquilo que ela aprendeu durante a aula. E assim, vai mexer com o discernimento da pessoa. Porque uma das técnicas que tem relação com a ação correta é a contação de histórias. Então, essa a gente percebe que é a parte favorita da aula, é sempre a contação de histórias. E a contação de histórias vem trazer justamente uma atuação na palavra e na ação da pessoa. Porque você, ouvindo a história, você sempre relaciona aquela história com a tua vida, com o seu agir. Então, você vai procurar sempre, principalmente a criança, vai procurar, através dos heróis da história, pautar o seu comportamento. Então, é uma das partes que são favoritas, tanto para os adultos como pelas crianças, né? Nessa aula de valores humanos, no método direto que eu estou comentando. Existe também a técnica do canto, mas não é o canto individual. O canto individual seria uma coisa egocêntrica, né? Seria colocar o ego do cantor em ação, mas é o canto grupal, onde você, através do canto em conjunto, você tem que exercer a tolerância, exercer a flexibilidade para poder cantar bem em grupo. Então, é uma técnica usada e que vai fazer fluir o amor do coração das pessoas. Como assim? Isso é uma técnica também que está sendo estudada pela musicologia e já demonstrou-se que você, cantando em grupo, você realmente aviva o teu sentimento de amor, de fraternidade, de união entre as pessoas, que é uma coisa que Satya Sai Baba prega desde que ele começou esse programa. Então, através dessas atividades todas, nós vamos chegar na não violência. A não violência é exercida num trabalho grupal. Então, qualquer que seja um workshop, um trabalho que você dá para alunos, que você dá para os seus funcionários de uma empresa, um trabalho em grupo vai ensinar muita coisa. O trabalho em grupo vai ensinar as pessoas que elas têm que ser tolerantes, que elas têm que ter flexibilidade com relação à opinião dos outros, respeitar a opinião dos outros. Então, essa técnica da atividade grupal, ela visa o desenvolvimento da não violência, que é a parte, o nível mais alto de consciência, que é o nível espiritual. É interessante, porque Jesus fazia isso, né? As parábolas nada mais são do que histórias que Jesus contava e que permanece até hoje, né? Sim. E a gente vê que E essa é uma técnica muito, muito tranquila de se ensinar. Sim, muito antiga mesmo, porque que ela comentou aqui, estava sem o microfone. Mas e é interessante porque os ensinamentos Vedas, né, eram poemas, né? São mais de... E mais de 2.000 versos, né? Uma coisa assim, sobre-humana, né? Escrever um poema com mais de 2.000 versos. E a gente sabe que as músicas derivam dos poemas, né? Uhum. Então, elas são cânticos, né? E antigamente, os druidas, né? O ensinamento céltico, que aí faz referência a Allan Kardec, que também, eles, como eles não tinham escritos, né? Eles faziam os ensinamentos através de cânticos e poesias para poder facilitar o entendimento e o aprendizado, né? E Chico Xavier também iniciou as materializações dos seus livros através de Parnaso Além Túmulo, que também são poesias, né? Não, é interessante que os índios americanos também era história que vinha de pai para filho, sim, né? E, então tem histórias bonitas dos índios americanos, que tudo de pai foi passando para o filho e eles não tinha nada escrito, né? Era só contação de história, né? Mas a gente vê que essas coisas que parecem modernas, no fim, são antigas. Só falta de colocar em prática, como você falou aí, né? O pensamento, como é que é você havia colocado aí, né? Que é justamente colocar em prática essas coisas boas, que é coisa que nós já temos dentro de nós, né? Já está lá, aquela sementinha já existe lá, né? E por que que nós estamos vivendo num mundo, Ineke, tudo é apressado, tudo com pressa, né? Você vai num restaurante e comer apressado, você está no trânsito, você não tem... Você está passeando, está apressado. O que que está acontecendo com a nossa população? E acontece vários acidentes, porque está todo mundo correndo. E eu via muito quando viajava, via aquele cara que passava. Chegava no pedágio, eu estava atrás dele. Quer dizer, então a gente via que era melhor você ir a 80 ou 90 por hora do que correr que nem doido uma parte sujeita a acidente, né? E o que que você pode falar do que está ocorrendo hoje, que está todo mundo apressado, sem causa, né? Pois é. As pessoas estão vivendo na inconsciência. As pessoas não têm consciência do que elas fazem. Elas estão muito influenciadas pela mídia. E a mídia, ela exerce um controle através da sedução, né? Dos nossos sentidos físicos. Então, nós somos seduzidos e através dessa sedução do ter coisas, trabalhar para ter coisas, isso faz com que nós nos apressemos cada vez mais para poder produzir mais, para podermos ter mais. Então, qual é o ensinamento de todas as religiões? É justamente aprender a ser e não aprender a ter. Esse é o meu pensamento sobre isso. Se você está preocupado com o objetivo maior da vida, que não é ter coisas, você vai viver de outra maneira. Porque você não vai ficar correndo atrás do dinheiro para pagar contas que nós adquirimos, às vezes, no impulso, sem o menor sentido. Necessidades criadas pela mídia, e que nós, na realidade, não precisamos. É interessante que, há uns 60 anos atrás, uma pessoa me falou: olha, Rui, eu vou te dar um conselho para a sua vida. Eu falei: tudo bem. Você nunca fique procurando, nunca vá atrás de salário e de dinheiro. Você procura aprender, você procura desenvolver, procura agir com seriedade, com responsabilidade, que os empregos virão tudo atrás de você. Olha, eu posso dizer que é uma verdade. É uma verdade. Mas a gente... Fala, Rodrigo. Tem mais não, gente? Não, eu confio nisso também. Quando eu fui mandado embora, né, quando eu perdi o emprego, eu não me desesperei. Isso eu acho que foi uma coisa que a doutrina me trouxe. Né, de confiar na espiritualidade, você, né? Calma, cara. Né, confiar e tudo mais. E cara, uma semana depois veio uma oportunidade, estava tudo certo. Então, assim, isso vale a gente falar para as pessoas também. Quando você tem esperança, tem confiança, tem a serenidade, tudo vai dar certo, né? Então, quem está passando por isso, as tempestades sempre passam, né? Amanhã é sempre um novo dia. É, depois você saiu daquele emprego, tá num emprego bem melhor. Muito melhor. Então, assim, é uma coisa que você acha que é ruim para você, hoje, no momento que eu estou, é muito melhor do que antes. É. Né? E isso a gente só vê, só entende que a espiritualidade, Deus, né, atua na nossa vida, né? A gente acha que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. É, então, só comentando também aqui, eu queria comentar sobre o site, né, Vivência Espírita, que é o site que a gente lançou agora, é ao vivo.vivenciaespirita.com.br. Então, quem tiver dúvida como ouvir a gente ao vivo, né, que o pessoal sempre pede o link, ah, qual que é o link do YouTube, que sempre muda, né? Ou o rádio, que dá para você ouvir também por lá, é só colocar ao vivo.vivenciaespirita.com.br para escutar a rádio online. Né? Então, e para ver o áudio, o áudio não, o YouTube, também está lá, então a pessoa entra, já vai ver uma telinha, uma tela de um computador, só dá o play, se nós estivermos ao vivo, ali já vai começar a transmitir essa transmissão do YouTube. Se não tiver, ele não vai aparecer nada, vai falar que está aguardando uma transmissão ao vivo. É. Então ali é uma página exclusivamente para mostrar... É, para quem quer assistir ao vivo o programa ou escutar a rádio online. Quem quiser escutar esse programa que a gente está fazendo aqui, a reprise, pode entrar dentro do Vivência Espírita, www.vivenciaespirita.com.br, e vai estar divulgado lá o último programa, quer dizer, o programa mais recente, né? Não o último, mas pode entrar lá e colocar. E foi interessante que a gente colocou uma enquete também no site, e que viralizou, né? Nem esperava que iria viralizar essa enquete que a gente colocou no site, no Facebook. Mais de 493 pessoas votaram. Nossa. Na enquete. Então, tivemos bastante gente compartilhando, né? Então, a pergunta da enquete foi... É uma questão que está aí na atualidade, né? Então, a entrada de eventos espíritas devem ser gratuitas? Sim ou não? 80% responderam que sim. E 20% que não. Ou seja, tá o Pareto aí, né? 80-20. Ou seja, 396 pessoas responderam que sim, que entradas de eventos espíritas devem ser gratuitas. E 97% disseram que não. Ainda tá lá aberta a enquete. Se você não votou, é só entrar no site do Vivência Espírita e votar. Tá? E compartilhar. Então nós estamos no caminho certo. É como diz. Porque todos os eventos que a gente fizer é gratuito. E o Sai Baba lá, todos os... todas as ações que o Sai Baba fazia na Índia eram gratuitas também? Sim, todo o trabalho do Sai Baba é gratuito. Porque ele inclusive diz que se você quiser ser voluntário e custar, isso tiver algum custo, que você trabalhe para você mesmo. Sim. Custear. É. Para que parte do seu ganho sempre deverá ser empregado. Sim. Para servir o próximo. Então, mas no livro Obras Póstumas de Kardec, lá ele fala... Você, se você estiver apto para ir pregar, então tem uma reserva para você não ficar pedindo para os outros. Exatamente. É? Exatamente. Então a gente vê que se a gente está seguindo Kardec, então precisa entender essas coisas também, né? Que nós... Isso. Precisamos trabalhar, que nem, por exemplo, na casa que eu participo, o pessoal lá tem uma certa reserva para mandar as pessoas para viajar. Quer dizer, então não tira do bolso dele. A casa colabora e a casa financia, né? Mas vamos lá. Ui, tô precisando viajar lá pra Fortaleza. Será que... Não, tô brincando. Viajar pra quê? Explica pra gente. Não, não, nós já fomos... Não, antigamente eu saía viajar para o Brasil inteiro. Nós fomos na Paraíba, ficamos... quase 3 dias viajando, né? Porque fomos de carro, mas tudo com o nosso dinheiro, pô. Mas evento espírita, eventos e tudo mais, né? Só para explicar. É, fomos para Bahia, fomos para Londrina, Curitiba, fomos para Caldas Novas, tudo com o nosso dinheiro, nunca ficamos pedindo nada para ninguém, porque a gente acha que isso daí também é uma obrigação nossa, né? Divulgar essas coisas boas. E falando de novo sobre o evento, se você puder divulgar pra gente novamente, quando que vai começar, né? Para as pessoas que acabaram de entrar e acabaram não pegando no início do programa. Esse curso, que é um curso gratuito, né? Da instituição, puder divulgar novamente pra gente. Só para esclarecer. A Visão Espírita de hoje vai mostrar em 6 minutos o final do nosso encontro. Dos amigos do Chico. Ah, que legal, o 10º encontro dos amigos de Jesus Cristo com o Chico Xavier. Já vi antes que já me mandaram, né? Só que eu não sei, eu preciso até conversar com você para acertar como é que a gente tira uma cópia daquilo, porque ela vem, é muito grande. Não, eu já falei com o Nelson, já falei com a Rosana, eles não deram um jeito naquilo. Então a gente não divulga aqui porque não sai no meu computador, né? Não tem? Eu tenho. Eu tenho, depois eu te passo. Tá, então tá. Tá bom? Vamos lá então. Então, nós estamos divulgando, então, o novo curso básico em valores humanos, totalmente gratuito, dado pelo Núcleo do Instituto Satya Sai de Educação do Brasil, aqui em São José dos Campos. Nós já estamos quase fechando um local gratuito e temos aí um telefone da coordenadora do Núcleo de São José, que é a Mônica Senda, e nós pedimos às pessoas interessadas no curso básico que queiram fazer o curso conosco. Não há nenhum pré-requisito, apenas que seja maior de 16 anos. Qualquer profissional pode fazer e estaremos de braços abertos esperando as pessoas. Eu queria deixar aqui, o Rodrigo vai deixar aqui o telefone da Mônica, é um WhatsApp onde você deixa o seu nome, o seu interesse e depois nós retornaremos e divulgaremos então a data certinha em agosto, onde esse novo curso básico vai se iniciar. É um curso de 48 horas, dado aos sábados, então são 12 encontros de 4 horas. Muito obrigada. O telefone aqui, só reforçando, então, o telefone 12, DDD12, né, da Mônica Senda, que é a coordenadora do núcleo, que para deixar o recado, quem tiver interesse de participar, lembrando que não tem custo algum, então, o DDD12 991677321, né, que vai começar em agosto e vai ser aqui em São José dos Campos. Então, eu vou deixar aqui para vocês também, tá aqui no WhatsApp do Vivência e também no YouTube, quem quiser só ligar para ela e deixar um recado, né, no WhatsApp dela. Mas, tá? Eric, você tinha falado educar com o coração. O que significa educar com o coração? Então, é que os professores devem criar uma ligação emocional com os alunos, principalmente. Porque onde houver uma educação com amor, a criança vai ser muito mais receptiva à educação. E ela pode confiar no professor. Ela pode confiar no professor, que o professor está ensinando o que ele vive. Isso é importante, né? Ah, então não é ensinar com a cabeça, não, com o coração. Não só, é claro que com o intelecto também. Não, sim, mas principalmente criar essa ligação emocional com o aluno. Né? Essa ligação de confiança com o aluno. Mas aquele professor que ensina e não está pouco lixando se o aluno aprendeu então, ou não? A esse professor que o curso básico principalmente se direciona, para que ele cultive os valores dentro dele e possa, então, exalar esses valores ao dar aula. Eu dei aula há muito tempo, então nós tínhamos um professor que dizia, tem 3 tipos de professor. Tem o dador de aula. O dador de aula é aquele que dá aula, não está pouco importando se o aluno aprendeu ou não. Depois tem o professor, aquele que realmente procura passar, transmitir os seus conhecimentos. E tem o educador, é aquele que além de ensinar, ainda vive com o aluno os ensinamentos. Exatamente. É esse o educador esse que a gente visa. Né? É. O educador que tem essa coerência de pensamento, palavra e ação. Né? Então é bacana. E tem mais alguma citação que você queria... Então, eu gostaria de deixar uma mensagem como demonstrando a universalidade do ensinamento de amor, né, do programa Satya Sai Baba de Valores Humanos. Então, Satya Sai diz assim, se houver retidão no coração, haverá beleza no caráter. Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. Se houver harmonia no lar, haverá ordem na nação. Se houver ordem na nação, haverá paz no mundo. Satya Sai Baba. essa harmonia no lar. Olha que legal. Eu já lembro de ter ouvido essa prece, ou essa mensagem, essa citação, pela Elizabeth Lacerda. Eu acho que ela fez, se não me engano, uma mensagem, assim, que ela faz uma mensagem musical muito legal no YouTube. Mas coisa boa não tem dono, né? Exatamente. Agora, filho feio, ninguém quer ser pai, né? Não, é interessante. Que nem, uma vez me perguntaram, mas peraí, vocês ficam levando gente de outras religiões, de outras orientações lá no programa de vocês, você não fica preocupado? Falei, não fica preocupado, não. Esse é o objetivo nosso, do nosso programa, é levar conhecimento para as pessoas, né? Agora, não temos medo, não, de... Ah, então vai todo mundo sair do Espiritismo para seguir o Sai Baba. Não, de jeito nenhum, né? Então eu gostaria de reafirmar, então, que Satya Sai, quando ensinava, e nos seus discursos, ele sempre diz, seja um bom religioso de sua própria religião, seja um bom judeu, seja um bom muçulmano, seja um bom espírita, seja um bom católico, eu vim apenas ensinar o amor. Ele não veio trazer outra religião. Inclusive, temos muitas pessoas amigas, muitas pessoas que são devotos de Satya Sai e também são espíritas. Isso é uma coisa que ocorre muito. Temos devotos que são judeus, temos devotos que são católicos, então não importa a religião. Eu acredito que a diversidade de religiões se deve à diversidade das pessoas. Sim. Cada pessoa se afina, se sintoniza com uma religião, que certo. É aqueles ensinamentos que ela precisa. É, porque eu acho que para mim... tenho certeza que o Espiritismo, para mim, responde todas as minhas dúvidas. As suas dúvidas, exatamente. É. Agora, a gente vê, uma vez nós estávamos entrevistando uma pessoa começou a criticar a doutrina espírita. Então nós perguntamos para ela, por que as pessoas criticam a religião dos outros? Falei, é porque não conhece a dela. Se conhecesse a dela, não ia criticar as outras religiões. Porque... é isso mais ou menos o que o Sai Baba faz, né? Ele, inclusive, comemora muitas datas de outras religiões lá no ashram dele, na Índia, em Puttaparthi. Então eles comemoram, por exemplo, o aniversário de Buda. Né? Porque o budismo é, em número, a maior religião do planeta. Então, muitas pessoas que são budistas vão comemorar o dia de Buda lá na Índia com ele. Então, não é a católica, não, né? Não. É o budismo. Ele também comemora o Natal. Ah, que bacana. Eu sei que o objetivo não é falar dos milagres, mas, inclusive, ele já até materializou uma cruz, né? Também é... em homenagem aí também ao cristianismo. Então, seria legal a gente falar sobre as rádios que estão retransmitindo o programa, que a gente sempre esquece de comentar. A gente está através do Pool Brasil. O Pool Brasil está transmitindo a gente através da Rádio Espaço Espírita, a Web Rádio Semente do Amor, e também a Doutrina, lá do Rio de Janeiro, Web Rádio Doutrina também está transmitindo. Então a gente manda um alô aí para os ouvintes dessa Web Rádios, que também transmite. Então não é só as religiões, né, que a gente tem, a gente também tem web rádios. Quanto mais web rádios aí estiver transmitindo essa luz e chegue até o Brasil inteiro, melhor. Né? E o Chico também falava, né, perguntava para ele qual era a melhor religião. Ele falava a sua. Exatamente. Né? E tem aquela passagem do católico, um que fez a religião aí da... Ele foi perguntar para aquele... esqueci, deixa para outra oportunidade. Qual é a melhor religião? E ele simplesmente falou, olha, a melhor religião é aquela onde você se sente bem. Tudo bem? Bacana, ela está mostrando aqui para gente o símbolo do Sai Baba, né? E eu acho muito legal esse Black Power do Sai Baba. Acho muito legal. Muito estiloso. E pegou uma pessoa simples, uma figura... que você olha para ele e fala, ninguém dá nada para ele, né? E você fala, cara, ele veio aqui e foi um missionário que levou multidões de pessoas, seguidores, e transformou a vida de muita gente, ajudou milhares de pessoas. Só os hospitais que ele criou na Índia, que presta o serviço de graça, curou tantas pessoas e de graça. Ou seja, pela caridade. Sim. Né? Então, ou seja, a prática da caridade independe de religião. Né? Você pode ser ateu, ou seja, você pode ter, não ter religião nenhuma, ser materialista e praticar a caridade. Sim. Né? Então, eu acho que a caridade está na frente de tudo e é o que nos comunga, né, com todas as religiões. Né? Essa seria o que nos une. Né? Vamos para os aniversariantes? Eu só tenho um aniversariante. Você tem mais? Ah, sim. Ah, a gente tinha comentado a pergunta do Aécio, mas a gente acabou respondendo durante o programa, que as relações de Chico Xavier também com o Sai Baba, né? A gente até tinha comentado isso no início do programa, né, Inês? Então, o que a gente pode dizer é que é mais Chico Xavier foi uma alma iluminada e que veio trazer nossos esclarecimentos para a humanidade, assim como todos os avatares. É, porque a gente vê que, na realidade, essas pessoas, eles são superiores ao mundo que está vivendo, né? Ele não está preocupado com as coisas materiais, está muito mais preocupado com as coisas espirituais, né? É, como eu digo, são os grandes ensinantes da humanidade. Como é que é? Vamos? Vamos então para os parabéns espírita, por favor. Agora sim. Então, quem faz aniversário hoje é o Ricardo Iota. Iocota, lá do Paulo de Tarso, hoje dia 16/6. Quem faz aniversário é no dia 18. Eu não tô com a lista toda aqui do Jorge, né? Mas quem faz aqui também é o dia 18, é o meu pai, Domingos. Então ele deve estar assistindo a gente também. Meu tô pai. Mandando um abraço lá para ele. Ele faz dia 18 de junho. Quem faz aqui também é a Cristiane Pereira, dia 19. Alessandra Rios, a Lúcia Ifigênia, que fez o curso de Mastermind junto comigo, né, o Mastermind, o Jorge fala. E dia 21 de junho, a Andrea Meléu, lá do Rio de Janeiro, que é da Rádio Doutrina e que foi a iniciadora do Pool Brasil, que é esse, quem quiser, tiver interesse, é só entrar poolbrasil.com, que reúne várias rádios e essas rádios se ajudam compartilhando conteúdo. Então você tem várias rádios lá, publicando também o programa Vivência Espírita, passando reprises do programa Vivência Espírita, só entrar poolbrasil.com. Ah, Dona Licinha da Coal, é verdade. Então tá aqui, ó, nível da Dona Licinha da Coal, hoje, dia 16. Né? Quase isso, porque eu pedi pra ele, veio me falar, eu pedi pra ele mandar por escrito aqui que eu ia esquecer, acabei esquecendo de ler o papel, olha que sacanagem. Você viu como tá. Então a Dona Licinha, mandando um abraço pra eles e pra todos vocês, paz e luz, paz e alegria nos seus corações. Vamos para os sorteados? Ó, música do sorteio eu não achei aqui, ó. Deixa eu parar essa música do... É geralmente o Jorge que solta aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu achei. Vamos ver se é. Pera aí, não tô abrindo. É, não abriu não, hein? Bom, não abriu. Então, rufem os tambores. e os ganhadores. Aqui é a Georgina. A Georgina é a ganhadora do CD, então que ligou aqui pra gente. O Enio Maia ganhou o livro que a gente sorteou. É só buscar lá na Casa do Caminho, na livraria, quer ver aqui, ó? Buscar então lá na livraria Casa do Caminho, o endereço Rua Helena Mascarenhas, número 115, lá na Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Então a Georgina e o Enio Maia, basta buscar o livro lá. E agora, a ganhadora do curso das três, que é na semana que vem, que ligou aqui pra gente, foi a Ana Cláudia. Então, a Ana Cláudia, que ligou aqui interessada, ela que ganhou. Então, a gente tem aqui até um recadinho das três pra você, Ana Cláudia, que elas vão entrar em contato com você depois, ok? Solta aí, Inácio, por favor. Uau! Parabéns, sua sortuda! Que delícia! Bom, a gente sabe que nada é por acaso. Em nome das três, nós estamos muito felizes com a sua presença no nosso seminário na próxima semana. E muito obrigada a todas que se inscreveram. E se você quer participar do nosso seminário, não foi a sortuda dessa vez, é só você mandar um WhatsApp pro 12 988613830. A gente tá com quase toda a lotação esgotada, mas ainda tem um pouquinho de vaga. Fala com a nossa equipe, de repente elas conseguem uma condição super especial para você fazer esse seminário e não perder a oportunidade de transformar a sua vida. Aproveita, nada é por acaso. Se você está ouvindo esse programa até agora, tem um motivo. Um beijo para vocês, um beijo para todos vocês, meninos da rádio. Parabéns pelo programa e até breve. Legal, né? Então corra lá, corra que ainda tem... Ainda tem, ou se não tiver anotado o número do telefone, mande aqui no WhatsApp, manda mensagem pra gente, a gente passa o contato aí da Val e das três para vocês fazerem o curso, porque já é na semana que vem. Então, vamos encerrando o nosso programa, Rui. Vamos passar aqui pra comentar também. Vamos agradecer primeiro a Graça pelo café, pelo biscoito, pelo chá, né? A Mirna pela sua presença aqui com a gente, o Silvio, o Beto e o Inácio na técnica de som, né? Então nós agradecemos essas pessoas que colaboram voluntariamente para o nosso programa ter o sucesso que tem. Passar para a Inete também comentar, Ineki, passando para a gente aí, pode fazer as considerações finais, se quiser passar uma mensagem também, comentar sobre Saibaba e sobre o curso, né? Convidar as pessoas. Então, mais uma vez, queremos enfatizar que trazer os valores à tona são os valores que a divindade colocou em nós ao nos criar, né? Somos todos divinos, trazemos essas verdades dentro de nós, mas nem sempre temos consciência disso. Como disse Satyasai um dia, quando perguntaram a ele, mas é verdade que você é Deus? Ele disse para a pessoa que perguntou, sim, eu sou Deus, mas você também é, só que você não tem consciência disso. Então, os ensinamentos visam exatamente trazer essa consciência da divindade de todos nós. E, para isso, ele criou um programa de educação, que a gente comentou aqui, Programa de Educação em Valores Humanos, criado pelo pedagogo indiano Sri Satyasai. E convidamos todos vocês que se interessaram para juntar-se a nós no curso básico em Valores Humanos, que vai ser dado em agosto aqui em São José dos Campos. Estão todos convidados, não há pré-requisito. E vamos deixar o telefone da professora Mônica mais uma vez, Mônica Senda, que é a responsável do núcleo do Instituto de Educação do Brasil aqui em São José dos Campos, para que vocês deixem um recado mostrando seu interesse. E em breve ela retornará com a data precisa e o início do curso. Eu agradeço. Legal, né? Então o telefone é 12-99167-7321. 12-99167-7321. Então agradecendo a todos vocês também que entraram aqui, comentaram. A gente infelizmente não deu para ler todas as mensagens. O Antônio Bessa deixou uma mensagem aqui também sobre também o tema de hoje. Quem entrou aqui também é o João Ramalho, o Rodolfo lá do Castelã, a Rosilma, aqui no YouTube Live, quem entrou aqui com a gente não teve tempo de ler também, foi a Ana Paula Teodosio de Carvalho, ela deixou aqui também uma mensagem, que fora da caridade não há salvação. Ana Paula Nascimento Ferro, lá de Aracaju, mandou mensagem aqui também. O Ari Rangel mandou também que muito bom o programa de hoje, o mundo está precisando dessa informação, o amor sem fronteiras. Parabéns à professora. O Ed Moreno, que vai estar aqui com a gente, né, que vai estar lançando aí um CD novo, então ele vai vir aqui lançar em primeira mão no programa Vivência Espírita, o CD, mandando um olá aqui a todo mundo. Ana Cláudia Silva, que ganhou aqui o curso, né, então ela que ligou, Ana Cláudia Laranjeira e Silva, que ligou aqui e ganhou. Obrigado pela participação de todos. Até o próximo programa, às 8 horas. Lembrando que a reprise desse programa vai estar no nosso site, vivenciaespirita.com.br. Pedir para Graça comentar e fazer uma oração final para a gente. Graça. E vamos agradecer a nossa Ineki, nossa amiga do coração, que veio nos trazer esses conhecimentos maravilhosos desse avatar. E agradecemos a Saibaba por nos dar essa oportunidade de aprendizado, de saber que estamos no caminho correto. E pedimos encarecidamente que as famílias realmente se unam, pensam principalmente nas crianças, que elas são o futuro, mas depende de cada um de nós, das nossas ações, na formação do caráter dessas criaturas que Deus nos entregou com tanto carinho. Agradecemos a Jesus também, porque ele é o nosso representante, o guia da humanidade. e que carinhosamente manda, em cada tempo, quando a humanidade está tão decaída, vir nos auxiliar com tanto carinho. Obrigado, meu Deus, obrigada a toda a espiritualidade, e que ela nos envolva hoje e sempre, e que cada ser humano, na sua religião, na sua seita, não importa no seu, na sua crença, mas que faça o que Jesus e o que Sai Baba e que todos os avatares nos ensinam. Fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Antes da gente colocar a música aqui também, queria pedir uma oração especial ao meu avôzinho que está na UTI, com o coração fraquinho lá. 84 anos, minha avó deve estar ouvindo o programa, os dois sempre escutam, então mandando um abraço para ele, boa recuperação também. Então vamos colocar agora a música do Sérgio Santos, Meu Senhor.